estiver velhinho, com os cabelos já branquinhos, quero ainda ter você aqui pra me lembrar o quanto eu sorri. Se eu for primeiro que você, não precisa se entristecer. Lá no céu eu vou te esperar, com meu amor pra te abraçar. E quando o tempo nos chamar, eu vou estar do outro lado, de braços abertos pra te amar, num reencontro iluminado. Nosso amor é mais que uma vida, é promessa que não tem partida. Mesmo quando o corpo descansar, a alma insiste em te procurar. E quando o tempo nos chamar, eu vou estar do outro lado, de braços abertos pra te amar, num reencontro iluminado. Nem o vento, nem a distância, nem a morte vai nos separar. O que a vida, mil em essência, na eternidade vai continuar. E quando o tempo nos chamar, te amar num reencontro iluminado. E quando o tempo nos chamar, eu vou estar do outro lado, de braços abertos pra te amar, num reencontro iluminado.